Yeah. Uou. É o Father. Pirâmide perdida, J Card. Block 7. Yeah. Yeah. Muito escuro pra ser dono, é claro. Pela cor da sua pele, os vão tentar diminuir. Em facções nos dividimos. O pastor vem, leva o dízimo. Ele sempre paga o mínimo. Ainda assim, vários sorri. Vier na direção, disparo. Dos que me jurou de morte, quase me matou de rir. E eu tô pouco me fudendo se eles não tão percebendo que é uma corrida de ratos que não tem pra onde ir. Tava eu, dois amigos, ninguém envolvido, fumando um cigarro sem neurose, quem tá vindo? Tava até tranquilo, de repente filho, vem alguém gritando aí, cuzão, cês tão fudido, porra. Bala, sangue, pólvora, tempera o ar agora. Outra mãe chora vendo o filho jogado no chão. Nasce o outro dia, é sempre a mesma história. Mas um dos nossos sendo preso dentro de um caixão. Contas pra pagar, raps por fazer, vários pra apertar, outros pra acender. Preta pra me amar, filha pra crescer, dinheiro pra contar, vida pra viver. Eu tenho contas pra pagar, raps por fazer, vários pra apertar, outros pra acender. Minha preta pra me amar, filha pra crescer, mais dinheiro pra contar, vida pra viver. Ganância, o invejoso, a corda é foda. Neuroses ronda a porta, agora é foda. Quem me jurou amor, me deu as costas, é foda. Pensando bem, tempos de guerra, corta fora. Parte morta e que se foda, é foda. Só trouxe o mal necessário, evoluir pra não morrer. Lado bom tava dormindo e o lado ruim diz qual vai ser. O diabo no radinho grita Father Bumaê. Ainda acaba com esses pela por lazer. De onde veio nem vão ver, de onde vim eu nunca vi. Tô de peça na cintura, mas na ideia resolvi. Cantam salmo de louvor, outros preferem ver nariz. Das antigas de favela, eu só quero é ser feliz. Então soma. Fome, dor e angústia, vê quantas aqui se foram por conta da vida injusta. Então toma. O cano frio na nuca, chorou, é a nossa vez. Perdeu o filhar da puta. Yeah, naranana. Contas pra pagar, raps por fazer, vários pra apertar, outros pra acender. Preta pra me amar, filha pra crescer, dinheiro pra contar, vida pra viver. Tenho contas pra pagar, raps por fazer, vários pra apertar, outros pra acender. Uma preta pra me amar, minha filha pra crescer, mais dinheiro pra contar e uma vida pra viver. Yeah. E uma vida pra viver, dinheiro pra contar, preta pra me amar, filha pra crescer, e uma vida pra viver.